Arnold Wesker, reabilitação aprovada. Tive o sonho de novo a noite passada. Ora, isso é natural. Está nervoso por ir embora. Como vou saber que ele não vai voltar? Está saudável há 6 meses, Arnold. Isso é o suficiente para o Estado e deveria ser para você também. Desde que mantenha uma separação total do seu passado, estou certa de que sua personalidade alternada permanecerá reprimida. Vai ser estranho ficar lá fora sozinho. Quer dizer, sozinho mesmo. Escapistas apresenta Detetive Cast. Se você consultar o significado da palavra psicodrama antes de dar o play nesse podcast, eu suponho que você vai encontrar por aí que psicodrama gira em torno de uma abordagem terapêutica que explora técnicas teatrais de dramatização, como se o indivíduo, muitas vezes paciente de médicos, psiquiatras ou psicólogos, fosse o protagonista no centro de um palco. Então, no psicodrama, o sujeito revive ou recria cenas vivenciadas ou que estariam prestes a ocorrer, para que numa eventualidade futura, essa pessoa tem à sua disposição ferramentas emocionais para lidar com situações problemáticas. Esse conceito soa como algo moderno e sofisticado, mas a verdade é que o psicodrama já tem quase um século que foi criado pelo romeno Jacob Levi Moreno. Como ele era médico, filósofo e tinha um fascínio por teatro, ele tentou fazer um bem bolado das três coisas, e aí surgiu o psicodrama, sendo ele o primeiro psicodramatista. Mas não precisa necessariamente ser psiquiatra ou psicólogo para ser psicodramatista. É muito corriqueiro você ver por aí essa metodologia sendo aplicada dentro de empresas, escolas, workshops e processos seletivos. Mas aí você me pergunta o que é que isso tem a ver com o podcast do Batman. Pois bem, um psicodrama é o título de uma historinha do Batman em 2001, escrita por Alan Grant e desenhada por Charles Adler, né, o grande artista por trás de The Walking Dead, lá do Robert Kirkman. Na realidade, o título original dessa história acabou sendo preterido pela Mythos Editora em favor de A Maldição de Scarface, publicada em 2002, e nela o Arnold Wesker, né, o ventríloco, se submete a uma sessão de psicodrama com o Dr. Arkham, que queima o boneco com marionetes Scarface. A ideia era sepultar o lado sombrio de Arnold com aquele ato e neutralizar a personalidade homicida do pequeno mafioso de madeira. Se isso vai dar certo ou não é só um mero detalhe sobre o que eu quero abordar no programa de hoje. Isso e mais algumas coisinhas. Eu sou o Luigi e esse é o Detetive Cast, o spin-off dos escapistas dedicado a histórias do Batman. Estávamos em 2001, agora eu queria começar rebobinando um pouco a fita de 2001 para o comecinho de 1988. A revista Detective Comics vinha mal das pernas. Para aquele tempo, o ponto de equilíbrio financeiro para um gibi costumava ser uma vendagem de 80 mil edições, lembrando que o quadrinho nesse tempo ainda não era vendido exclusivamente em comic shops, né? E o preço de capa na banca era de 75 centos. Então, para não dar prejuízo, uma revista tinha que render ao menos 60 mil dólares aos cofres da DC. Era o limite da degola, né? Ali em 88, a Detective Comics estava no vermelho, com a vendagem de cerca de 75 mil edições mês. A solução que o então editor Dennis O'Neill tinha chegado era trazer gente de fora dos Estados Unidos, com novas ideias e liberdade criativa total. A exemplo do que haviam feito com Alan Moore, Neil Gaiman, Jamie Delano, Grant Morrison, enfim, a tal invasão britânica. Nesse caso, a bola da vez recaiu na dupla John Wagner e Alan Grant. Os dois eram da mesma idade à época, tinham 39 anos e vinham ganhando uma reputação na 2000 AD, especialmente com o Juiz Dredd, né, que era criação do Wagner. Mas naqueles 11 anos de publicação do personagem, o Grant tinha colaborado com muitas histórias, daí a parceria deles. Inicialmente, a ideia do Dennis O'Neill era que a dupla fizesse um ano de histórias para Detective Comics e depois ver direitinho se continuavam. O Wagner estava empolgado com a ideia dos royalties sobre as vendas, porque isso era uma ideia mercadológica que não existia na Inglaterra. Então, é isso mesmo. Não tinha esse romantismo de escrever histórias para o Batman. O lance era financeiro mesmo. Aí, para compor a equipe artística, eles teriam a arte do novato e autodidata Norm Breifogle, de 28 anos. Para ser justo, o Breifogle já havia desenhado 3 histórias do Batman antes que John Wagner e Alan Grant chegassem. A primeira num backup com Max Allan Collins naquele anual número 11 do Batman, que ficou mais conhecido pela história do Alan Moore para o Cara de Barro. Essa que ele desenhou era bem bestinha, com um pinguim, ex-presidiário, vivendo uma história de amor com uma mulher que ele conheceu na sessão de cartas de uma revista de ornitologia. A outra era Detective Comics 579. Eu gosto muito, era do Mike W. Barr, sobre o médico do crime. E a terceira é terrível. Era um tie-in da saga Millennium, com o roteiro da Joe Duff. Detective Comics 582, aquela história em que um caçador de Oa assume a identidade do Jim Gordon. Por sinal, até a arte do Breifogle tá bem qualquer nota nessa edição, apressada. Acho que é a única revista do Batman que eu não gosto do trabalho dele. Time completo, eles começam a trabalhar juntos na edição 583. Por sinal, com uma belíssima capa do Mike Mignola. Começa bem, a pegada mais cínica e seca já fica perceptível logo no comecinho. E tudo corre bem até a 587. Vamos lá. O problema, como eu disse, é que o título estava por baixo e os royalties não estavam pingando na conta deles. E provavelmente isso só seria feito se as vendas aumentassem consideravelmente. E aí, exatamente 5 edições depois, o John Wagner decide deixar o gibi, que não crê que vai receber esses adicionais. Como o acordo firmado com o Dennis O'Neill estabelecia que seriam roteiros a 4 mãos, o Alan Grant decide encarar sozinho a produção dos textos, ainda que o Wagner não estivesse mais a bordo e eles tivessem a obrigação contratual de ter os nomes dos dois nos créditos da revista. Então, no papel, a parceria Grant e Wagner é levada adiante até o final do primeiro ano da Detective Comics, supostamente deles, né? Aqui no Brasil, até a publicação de Saga do Batman da Panini, a esmagadora maioria dessas edições iniciais continuava inédita. Sim, é isso mesmo. De partida, a editora Abril pula todo o início da dupla, da edição 583, que era a estreia do Scarface Ventríloco, até a 589. E só começa a publicar a partir da 590, que é daquela famosa capa do Breifogle, em que a silhueta do Batman está de costas, olhando para o relógio Big Ben, na torre do Palácio de Westminster, a sede do Parlamento Britânico em Londres. Essa capa, curiosamente, foi aproveitada pela Abril no encadernado formatinho das 10 Noites da Besta, lá do Jim Starlin, que, por sinal, não tem nada a ver com a história original do Alan Grant, que era simplesmente uma viagem do Batman à Inglaterra para caçar um líder terrorista que tinha assumido um atentado em Gotham. 2 detalhes. Primeiro, o Batman chega em Londres no 5 de novembro e, por todo canto, tem aquela malhação do Judas deles, né, com os bonecos do Guy Fawkes. O segundo detalhe é que o título da história é um barato, né, Um Morcego Americano em Londres, que acaba sendo um trocadilho com o filme Um Lobisomem Americano em Londres. Na versão Panini ficou um Batman Americano em Londres. Eu não gosto, eu prefiro o da Abril, que é mais feliz na rima com o filme. E se você puxar na memória, décadas depois, o Frank Miller, no calor do 11 de setembro, queria lançar pela DC uma história assim. E isso acabou saindo como um projeto autoral dele com um personagem análogo do Batman, bem polêmico e bem execrado pela crítica. Isso inclusive saiu até pela Panini. Não precisa dizer que eu prefiro 10 mil vezes mais o discurso do Alan Grant, que não poupa críticas para a postura dos Estados Unidos, assim, num período assim que estávamos ainda a mais de uma década de distância do 11 de setembro. Em certo momento, o terrorista Abu Hassan, que está sendo caçado pelo Batman, até solta essa provocação. Vocês, americanos e seus parentes ingleses, vocês pensam que se gritarem alto o suficiente, se intimidarem o suficiente, sempre conseguirão o que querem. Está na hora de aprenderem que o mundo não dança segundo sua música. Nunca se perguntou por que lutamos com vocês, por que os odiamos, por que povos pobres e assediados pelo mundo todo os consideram inimigos? Não, são cegos demais, arrogantes demais, para enxergar o sofrimento que sua política de poder e cobiça causou. Vocês exploram os fracos, estupram as terras deles com sua tecnologia plástica, corrompem o povo com seu poderoso dólar. E depois, quando revidamos, ousam parecer tão ofendidos, tão inocentes. Nós lutamos com o terrorismo porque é a única arma que nos sobrou. Você me chama de assassino? Mas e quanto ao seu país? Ele não assassina? Não bombardeia mulheres e crianças? Durante anos, não sustentou uma dúzia de tiranos que brutalizam e perseguem sua própria gente? E por quê? Para seus próprios fins egoístas. Hipócrita, faz bem em se esconder atrás dessa máscara. Enquanto o Abu Hassan fala tudo isso, ele está todo arrebentado com o sangue escorrendo pelo rosto, com o Batman segurando pela gola, entremeado com imagens de crianças famintas bem raquíticas. E aí, pouco a pouco, o Batman vai hesitando e antes, com um punho fechado apontado para o rosto do Hassan, você vai percebendo que a mão dele vai se abrindo e os olhos saindo da expressão de fúria para de tristeza, né? É bem sutil isso no fim da história. Ele ainda fica remoendo na cabeça do Bruce. Podia ser um fanático, mas parecia tão claro para ele. Será verdade? Será que meu país, meus Estados Unidos, são tão culpados? Tem que haver uma resposta, mas eu não sei qual é. Dizia, a Abril começou a publicar essa Detective com um déficit de 7 edições inéditas, ou seja, ignora as 7 edições anteriores e começa publicando a partir dessa 590 do Terrorista. Na segunda edição daquela série em formato americano do Batman, né, conferindo aqui no, pelo Guia dos Quadrinhos, está datado aqui de março de 1990. Mas aí o que ocorre de significativo nas Detective Comics anteriores? Na 583 e 584, os cafés, eu já falo. Na 585 e 586, somos apresentados a Otis Flanagan, um ex-exterminador de pragas do Departamento de Saneamento de Gotham. Numa briga de rua, ele acabou esfaqueando o outro agressor que acabou morrendo. No julgamento, ele alega legítima defesa, tendo em vista que o cara lá o atacou sem motivo, zombando do cheiro de esgoto em Otis, mas no fim ele é condenado por assassinato. Ele cumpre sua pena e quando sai, ele captura o sargento de polícia que o prendeu na noite da briga e deu o testemunho que foi fundamental para sua condenação. Ele captura também o juiz do caso e o diretor da penitenciária. Os três passam os próximos 5 anos presos no esgoto, sem higiene pessoal e comendo ratos mortos dados pelo próprio Otis. Nesse meio tempo, a gente descobre que o nosso caça-ratos aqui consegue adestrar ratos e controlá-los com um apito especial. No começo da história, um desses três prisioneiros foge, mas é morto por uma ninhada de ratos e isso desperta a atenção de Batman e do comissário Gordon, já que o defunto era um juiz que havia desaparecido sem deixar pistas. O caça-ratos não tem nada a ver com aquela versão fofinha lá do Taika Waititi, né, lá no filme do Esquadrão Suicida, do James Gunn. Na realidade, o cara é um puta sádico, né? Ainda que tem indícios que sim, aquele assassinato pode ter sido legítima defesa e ele tenha sofrido alguns abusos na penitenciária. De curiosidade, a capa da Detective 586 foi a primeira que o Norm Breyfogle fez para um gibi do Batman. E é do caramba, né? Com o caça-ratos no primeiro plano, segurando uma lanterna, entrecortado em sombras, com os olhinhos de dezenas de ratos e o Batman no chão, nocauteado sob uma poça no esgoto. E eu acho que o Brefolk, depois dessa, ficou decidido a não deixar mais ninguém fazer capa de gibi dele, porque na edição seguinte, a 587, ele entrega nada mais, nada menos que uma das artes do Batman dele, mais reverenciadas pelos fãs, que é a do personagem num beco escuro, com a silhueta dele bem no alto da página, em meio a chuva e trovões. Mesmo sem publicar essa história, a Abril acabou usando essa capa na minissérie Armageddon 2001, na edição 3, que era em torno de um futuro onde o Batman poderia se deparar com uma situação limítrofe e supostamente se tornar o vilão monarca, mas obviamente isso não aconteceu. Dessa 587 a 589, rola o arco Povo da Noite. E se você estava começando a sentir que o Alan Grant, a cada edição, ele estava esticando mais e mais a corda, aqui nesses três números você vê que ele realmente testa os limites do que o Dennis O'Neill estaria disposto a publicar. São vários núcleos orbitando juntos com um Batman que só parece ser um mero detalhe na história. Tem um DJ na rádio, né? O DJ Sombrio, tocando a noite toda, clássicos do rock na rádio. E cada trilha, ele vai comentando trechos das letras. Rola um assassinato no beco de uns mendigos e um deles até fala o seguinte: monstro assediando a cidade, chama o Batman. Terroristas metralhando a prefeitura, chama o Batman. Uma mulher rica dá uma topada, chama a porcaria do Batman. Um maníaco destrincha o coitado do nosso amigo e ninguém quer saber. Por que não manda o Batman também pra gente? Vou falar por quê. Porque a gente não passa de mendigos bêbados que não prestam, cidadãos de papelão. A gente não importa, porque o Batman ligaria pra gente. Agora, se eu fosse rico e poderoso, a história seria bem diferente. Consegue perceber que isso é outra crítica velada ao personagem, e a preço de hoje tem muita gente que realmente pensa desse jeito, né? Que o Batman é um super-herói das elites. É um negócio para se pensar, e com certeza voltaremos a esse raciocínio mais lá na frente, quando for a hora de discutir aquela historinha lá do anarquista. Mas ainda sobre o Povo da Noite, paralelamente, um homem chamado Derek Mitchell, né, sentenciado à prisão perpétua, foge da cadeia e quer acertar as contas com outro criminoso que teria denunciado a polícia o assalto que Derek ia cometer. Esse delator, metido a técnico de efeitos especiais de cinema, foi o que encomendou a morte daquele mendigo, que por sinal era um milionário excêntrico e ele estava mexendo os pauzinhos para ficar com parte da fortuna. Batman só entra nessa história porque está perseguindo uns traficantes e aí topa com esse Derek Mitchell, que acaba sofrendo um acidente com resíduos químicos que o transformam num homem corrosivo. Tal qual aquele Derek Powers, né, lá de Batman Beyond. É uma loucura, né? O Alan Grant deve ter pensado, e se o Dennis O'Neill deixasse ele publicar aquilo, ele poderia fazer qualquer coisa, né? E essa história, como vocês devem ter percebido, tem tudo a ver com sincronicidade, porque ela fecha com o DJ lá daquela rádio, e a gente acaba descobrindo que ele estava cheiradaço de droga, e ele acaba atropelando e matando o próprio traficante que o Batman vinha perseguindo no começo da noite. Aí vejam vocês, se a 590 lá da viagem a Londres saiu na segunda edição da Abril, a 591 só veio a sair no número 13 da Abril. Tem quem se irrite com isso? Hoje em dia eu realmente me divirto com isso. Sobre o enredo da 591, diz respeito a um aborígene vingativo que caça um milionário que se apossou de uma relíquia de seu povo, né, e a quer de volta. É a segunda vez que o Alan Grant destila seu discurso corrosivo sobre a nata da sociedade de Gotham. E se você reparar bem, isso vai ser uma constante, né? Essa edição saiu em Saga do Batman 8, da Panini, assim como as Detective 592 e 593. E aí, meus amigos, essas próximas é que são pauleira mesmo. Elas trazem um arco com o serial killer Cornelius Stirk. Essa história é pesadíssima, assim, de cara o Cornelius tem uma característica transmorfa, né? Parecida com o indutor de imagens do Noturno, dos X-Men. Ele descarta um cadáver na mala de um táxi, usando a imagem de Jesus Cristo, para uma criança que vê isso acontecendo, fora que ele é um canibal. Então veja só o nível da coisa, né? Durante a história descobrimos que ele teve alta do Arkham e deveria tomar um remédio para regular um desequilíbrio químico que ele tem. Só que, como ocorre com muitos pacientes psiquiátricos problemáticos, ele deliberadamente deixa de tomar o seu remédio e percebe que, usando o seu dom, quando ele aterroriza as pessoas, elas liberam uma substância que, quando mortas, o coração fica com um aditivo dessa descarga de pavor, que ajuda o Cornelius a suprir suas necessidades. Então, eu acho bem curioso que a imagem real do Cornelius lembra muito o semblante aterrorizante do John Dee lá em Sandman. Fora toda a retórica subversiva dele, né? O negócio é tão pesado que o Batman rastreia e encontra a casa dele, mas o Cornelius não tá lá na hora, mas no fogão tem uma panela com cozido de coração humano. E sabe o que é interessante? É que a abordagem do Cornelius para as vítimas e esse lance do canibalismo acaba lembrando um pouco aquele modus operandi do Jeffrey Dahmer. Só que aí é que tá. Esses dois gibis saíram lá nos Estados Unidos em novembro e dezembro de 1988. O Dahmer, ele só foi preso em 1991. Mesmo o John Dee, que o Neil Gaiman trabalha em Sandman, só aparece em Sandman em meados de 89. Então, se a gente parar para pensar que temos o Alan Grant produzindo gibi Vértigo antes de existir um gibi Vértigo. A história do Cornelius Stick não acaba por aqui. Anos depois, quando o Alan Grant ganha um gibi só para ele, o Shadow of the Bat, A Sombra do Morcego, uma revista que, vejam vocês, ele escreveu da edição 1 até 82, sem pausa, sem escritor convidado nem nada, né? Isso mesmo. 82 edições, fora a quantidade enorme de especiais e nas outras duas mensagens. Eu ouso dizer que no mercado americano, tanto na DC quanto na Marvel, não tem mais ninguém escrevendo gibi de massa nesse nível e nessa regularidade. Mas bem, nas edições 46 e 47 de Sombra do Morcego e aqui no Brasil, na edição 15 de Batman Vigilantes de Gotham, da Abril, que olha só, àquela altura era a estreia desse vilão, já que a Abril não tinha publicado a história original. Mas para ser honesto, o Alan Grant faz um recordatório tão bem feitinho que você chega a pensar que é a primeira aparição do Cornelius. Aí nesse caso, o Cornelius está sendo entrevistado por um escritor de livros sobre serial killers, ludibria todo mundo e foge do Arkham, né? Na noite da fuga está rolando a festa da vitória da nova prefeita de Gotham e ele quer justamente comer o coração dessa prefeita. História é muito boa, a arte não é do Brefogue, é também de outro finado que deixa saudades, né? O John Paul Leon, que volta e meia colaborava nessa revista, mas nesse tempo, se dissessem que era do Mike Mignola, você acreditava, sem onda, era idêntico, assim, e muito bom, só para constar. Aí a Detective 594 era inédita também, traz consigo um operador da bolsa que tá drogado, ouvindo vozes e tá com 3 bananas de dinamite e procura 3 alvos que estão envolvidos com drogas. Pode ser traficantes, usuários, até os próprios colegas de trabalho dele que repassaram os comprimidos para ele. Nessa história também aparece um detetive particular, criação do Grant e do Brefogue, né, o Joe Potato ou Joe Batata. O cara é um velho corpulento cujo rosto lembra mesmo uma batata. Na história, um contratante anônimo estava pagando $10,000 para que ele capturasse esse operador da bolsa drogado sem atrair a atenção da polícia. Esse Joe Batata ele volta ainda para outras participações em histórias futuras do Alan Grant. A 595 saiu no Brasil, mas nem conta muito porque era para cumprir protocolo por você estar ainda aquela saga Invasão. Aí, meus amigos, vejam só a loucura do Alan Grant. As 596 e 597, inéditas por aqui, era uma história em duas partes em que o Batman investigava uma rede clandestina que produzia snuff vídeos, né, aqueles vídeos de tortura e sadismo, para exibições privadas na elite da cidade. Na segunda parte, o Batman até chega a ser espancado e filmado para esses espectadores. A arte nem é do Norman Brefogue aqui, é do uruguaio Eduardo Barreto. Inclusive, por ter uma carga mais sombria e realística do que o surrealismo habitual do Brefogue, eu acho que acaba sendo muito mais apropriada para a história. Tem uma crítica social muito arrojada do Alan Grant nessa historinha, porque o roteiro se pega na contradição de que o Batman é uma criatura de violência e, segundo o Alfred, numa tirada bem ácida, o Bruce nutriria sim um certo prazer com isso. E o próprio ato de existirem pessoas que querem pagar para ver uma violência também resvala na gente como leitores, né, que pagamos o gibi, claro, para ler uma boa história, mas não deixa de ser histórias com um ímpeto violento. Vamos dizer que é quase uma crítica social em abismo, né? Até aqui são 13 edições inéditas. Elas saíram compiladas entre Saga do Batman 5 e 9, eu acho que todo mundo que percebeu essa lacuna tentou descobrir porque Abril fez isso. O meu amigo Duvalle, né, que faz as nossas vozes adicionais aqui nos escapistas, me disse que muito provavelmente era por esse teor adulto das histórias do Alan Grant, quase como se fossem feitas, volto a dizer, para uma Vértigo extraoficial. E é bem isso mesmo, eu não consigo visualizar o editorial da Abril sendo tão sensível sensível, mas essa truculência britânica talvez demorasse ainda um pouco para ser normatizada pelo leitor brasileiro como um gosto adquirido. Espantado por esses meus movimentos de ida e volta, porque é assim que eu leio esses gibis, pego umas lá na frente, depois volto para lá de trás. Isso, claro, dá para fazer quando as histórias são mais descompromissadas, sem uma exigência de continuidade que as equipes criativas mais contemporâneas costumam exigir, né? Continuidade no sentido assim, de histórias presas a um arco maior e mais complexo contado num run. Com Alan Grant, se muito você chega a ler uma história que se passa dentro de 3 ou 4 edições e bola pra frente. Esse pequeno arco não vai ficar repercutindo a vida toda e te prendendo ao passado. É assim que eu gosto que seja e é por essas e por outras que eu acho essas histórias marcantes. Até suspeito que influenciaram muito o jeito que os enredos são contados lá na série animada do Bruce Timm e Paul Dini. Mas voltando àquelas 2 edições iniciais do Scarface e o Ventríloco, que eu deixei pra comentar aqui no final, a 583 e 584, elas começam quando o Batman se depara com uma nova droga que caiu no gosto dos adolescentes, a febre, por acaso é também o nome desse arco. E aí, para ilustrar os efeitos dessa droga, que tem um pico assim muito forte de euforia e fúria, vemos uns drogados queimando um gato e logo em seguida um guardinha de rua bem idoso sendo morto, também queimado vivo. O Batman fica perplexo por crianças, entre aspas, terem cometido uma barbárie assim. E aí os policiais na cena do crime revelam que essa febre é a nova sensação das ruas. Em outro lugar, descobrimos que o principal distribuidor desse narcótico em Gotham é um homem chamado Arnold Wesker, né? Mas para todo o seu entorno, ele é só o serviçal que segura o chefão e boneco fantoche Scarface. É um vilão que aparentemente é muito simples, né? Que numa leitura mais lúdica poderia até ser um análogo do Homem dos Brinquedos, lá do Super-Homem, mas aqui o Alan Grant trabalha uns maneirismos assustadores, se você for pensar em termos de loucura mesmo. Porque nesse primeiro momento, você sempre fica na dúvida se o boneco realmente tem vida, e o Wesker é um doido de pedra, mas o que te pega é que o Scarface sempre está no centro do palco, tirando do interlocutor do gibi e até do leitor a quebra da suspensão de descrença. Primeiro que o boneco fala, trocando algumas consoantes nas palavras, aí eu imagino que esse recurso marca o bastante para que ele seja o centro das atenções. E quando isso não funciona e alguém deixa isso de lado e se dirige diretamente para o Arnold, o boneco fica puto e manda que olhem para ele, porque é ele que manda, né? É ele o chefe. E para contrapor essa figura do Wesker, de um homem aparentemente pacato, de certa idade, temos um boneco que é ruim até o osso. Inclusive tem uma sequência logo na primeira parte, onde um capanga dele, bem obeso, perde uma carga dessa droga e aí é obrigado a sair da cidade para pegar outra carga. E até aí nenhum problema. O problema é que o Scarface ordena a morte desse capanga e que usa o corpo dele como mula para droga. E para isso é preciso extrair os órgãos, as vísceras e a gordura para arrumar espaço pros tijolinhos. É doentio, assim. No fim, o Batman inala um pouco dessa febre e senta a porrada no Wesker. Na cadeia, enquanto aguarda para ser transferido para o Arkham, o Wesker até diz que quer colaborar com a justiça. Aí o Scarface agora que senta a porrada no Wesker. Então, assim, lá na frente, quando o Alan Grant já não está mais como roteirista fixo em Detective Comics, cuidando, assim, já do título do Batman, em 1992, no arco em 3 partes, dentro das edições 475 e 476, e também numa parte lá em Detective Comics 642, temos a volta de Scarface, que segundo o boneco, eles foram inocentados por conta de uma tecnicalidade jurídica, e agora eles tentam reaver o território que perderam para uma nova gangue, os demônios com Z em vez de S no final. Logo no começo, essa gangue metralha o fantoche, né? E aí o capanga principal deles, o Rhino, quer fazer um velório e sepultamento para vocês verem o grau de convencimento que o Arnold Wesker exerce sobre todos ao seu redor, até porque as balas são disparadas em direção ao Scarface, não ao Arnold Wesker. Né? No fim da história, Scarface recupera o território e consegue direcionar o Batman e a polícia para eliminarem os seus rivais. É curioso que a primeira história, como eu disse lá atrás, até sair em saga do Batman 5 da Panini, era inédita e portanto, o leitor brasileiro até agosto de 2021, por meios oficiais, nunca tinha lido ela, só que, vejam vocês, esse segundo arco da volta do Scarface, ele saiu em Batman Anual 4 de abril, em 1995, já com a queda do morcego em andamento. Então, o primeiro contato do leitor brasileiro com Scarface e o ventríloco se deu exatamente na segunda história desses personagens. E aí, para fechar essa trilogia do Scarface, eu me volto novamente para um psicodrama, né, naquele especial formato paraguaio da Mitos Editora, que eu comentei lá no comecinho. Como eu disse, o Dr. Arkham dá uma de psicodramatista e faz com que Wesker queime Scarface para, vamos dizer, incinerar o lado sombrio dele, mas é que tá. Nas duas histórias anteriores, a suposição que fazíamos é que o boneco era apenas o conduite para a loucura do ventríloco. E o ventríloco era a mente criminosa por trás da dupla. Só que aqui nesse especial, Alan Grant conta a origem do fantoche e insere um componente sobrenatural nessa relação, homem versus marionete. Vemos então um flashback na prisão Blackgate, em que havia uma forca nos arredores dessa penitenciária, onde prisioneiros eram executados. Chega num ponto em que, numa tempestade, um raio destrói a estrutura de madeira e fica só um toquinho lá no chão. A gente pode supor também que, em algum momento, a pena de morte foi revogada. Enfim, é a lacuna do texto que deixa a gente livre para especular e discutir. Mas o fato é que morreram 313 presos nessa forca antes dela ser destruída. Daí um preso chamado Donegan pega a madeira que sobrou e esculpe um bonequinho, né? A princípio, ele dá o nome de Tronquinho e o guarda que está com ele até alerta que nada de bom poderia sair daquela madeira por causa do histórico dela e provavelmente Deus virou as costas para aquelas mais de 300 de almas que morreram ali. Ninguém era peça boa, né? Então, mais tarde, vemos que o companheiro de cela do Donegan é o Arnold Wesker, né? E aí o boneco começa a falar com ele quando o escultor está dormindo. A princípio, o próprio Wesker acha que o Donegan está dando uma de ventríloco e projetando a voz para assustar ele, mas a coisa sai de controle e aí o Wesker mata o Donegan e mais dois guardas e foge do Arkham. Nesse ponto, o boneco pede para ser chamado de Scarface. Aí no futuro, quando o boneco está sendo queimado, a gente começa a ver que tem algo realmente estranho nele, porque a pira onde ele está sendo queimado vira e cai no mar. Aí lá embaixo, dois amigos estão pescando e confundem o Scarface com a criança se afogando. Quando um deles vai tentar salvá-la, ele dá um escorregão, bate a cabeça numa pedra e morre. Outro dia, uma criança que sofre bullying e está ali na praia com os pais, acha o boneco e fica com ele. Do mesmo jeito que o pescador morto, o Scarface vai trazer mau agouro para ele, passando de mão em mão, até que lá na frente volta de novo para as mãos do Arnold Wesker, que agora está em liberdade e fazendo shows como ventríloco, agora com a boneca que ele chama de Lola. Como você deve estar imaginando, essa Lola vai vazar, né? E o Wesker vai voltar a ser a contraparte do Scarface. Curiosamente, na série animada dos anos 90, ali na terceira temporada, já quando o Batman usa o uniforme do morcego preto, sem a elipse amarela, não deixa eu conferir aqui no quarto episódio Double Talk, ou Identidade Dupla, como foi chamado no Brasil, vemos justamente a libertação do ventríloco e a reintegração dele à sociedade, inclusive trabalhando como um mensageiro nas indústrias Wayne. Só que o Rhino e os antigos associados querem de volta o Scarface e aí ficam sabotando a sanidade dele para que ele volte a ser o ventríloco. Diferente de um psicodrama, o final é feliz e ele se liberta dessa, vamos dizer, maldição. A preço de hoje dá para fazer uma rima do Scarface com aquela boneca Annabelle, né? Mas mesmo com o sobrenatural instalado, você sempre fica desconfiado se aquilo tudo não é só coisa da cabeça do Arnold Wesker. Eu prefiro que seja assim mesmo, só loucura, mas é isso, eu gosto desse vilão porque ele pertence a uma safra que não costuma mais sair, né? De antagonistas pequenos que não tem a pretensão de destruir Gotham ou ser só versões mais sofisticadas do Batman. A própria estranheza deles era ingrediente perfeito para boas interações com o Batman. Qual é o problema, boneco? Teve um dia ruim? Quem está aí? Achou que podia se livrar de mim, não é? Passou por sessões de bobagem psicológica para isso? Não, não. Pois eu estou voltando e tenho umas contas para acertar com você. Não, não, por favor, não pode ser. Não. Ninguém ameaça Scarface. minha intenção, a princípio, era só falar um pouco dessa história do Scarface, mas acabou que eu me empolguei e esse comentário se estendeu para um registro sobre esse primeiro momento do Alan Grant e o Norm Breyfogle em Detective Comics. Se tudo der certo, no próximo programa, eu pretendo seguir de onde parei aqui e bater um papo sobre os arcos Tulpa com o Etrigan e Quadra de Lama com a família dos Caras de Barro. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, tanto o Escapistas Tradicional de Bate-Papo quanto o Detective Cast estão no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário no Spotify. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do Batman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Se quiser fazer alguma contribuição via Pix, é só copiar a chave que está no post desse programa. Um abração, pessoal, e até o próximo Detetive Cast.